justiça é de ouro, é de ouro, é de ouro. Se te pega com os dentes, e feitiça é de ouro, é de ouro, é de ouro. Oxalufã, me salve dos seios de Oxum. Oxalufã, me salve dos seios de Oxum. Ojo va, ojo pa valoriza. Ojo va, ojo va.